padre amado. A terra fria e úmida desceu, ficou 3 dias sem volto em trevas. O sobrenatural o envolveu. Em cima da terra havia muita luz. Sobre a pedra, exposto à decomposição, mas eis que era chegada a hora do seu espírito entrar em ação, voltando no tempo ao passado. Se erguiria e ao terceiro dia levantaria.